ser o bela flor de espetalar, morrer. Beleza está nos olhos de quem vê. Covarde o ser que nunca ou nada foi.